tipo Moisés, vou abrir o caminho reto. Cola comigo, pode vir em todo lado certo. Tipo Paulo, largo tudo pra servir meu rei. Tive um encontro face a face e não hesitei. Fui chamado ex-me aqui com a faca no dente. Cara fechada, mas com a alma sempre sorridente. Com a certeza que a glória é meu galardão. Separado como Elias, cheio de unção. Camisa 9 da favela, tô de prontidão. Mato no peito, redondinha, domino no chão. Minha defesa é o ataque, vou partir pra cima. Fazendo estrago no inferno, tipo Hiroshima. Tudo é possível, eu sei, o céu é o limite. Muita fé, meu aliado, rap é o nosso crime. Fecha com a gente, não tem furo, é só alegria. Prefiro veste de louvor ao invés de cinzas. Sim, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, em tuas mãos está tudo que eu preciso. Sim, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, Jesus me consagrou, o céu é o limite. Com uma rajada verbal, bato pra cima. Minha mente uma escotilha de cara pra guerrilha, em prol da paz. Abre o leque do entendimento e o mundo gira. No turbilhão de pensamento, se é crime, nosso rap sou hediondo, ADS, minha vida. Nessas ruas o meu teste tipo Lutero. Não quero só protesto, quero a glória revertida. Em nosso ministério que me afrontem e me julguem em praça pública e derramem sobre mim suas calúnias. Não vou ceder, vou me erguer, vou me posicionar pra minha sonhada glória alcançar. Combati o bom combate, minha defesa, o ataque, toneladas de mentira. Combato com a verdade antes de zerar o tempo cronometrado, exposto rima em rascunho e deixo o recado. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, em tuas mãos está tudo que eu preciso.